Para o táxi, o TAM 9384, POBR 184, alternando Aracaju com 3 horas. Horas, Aracaju 184, copiado. 9384, da TAM tem táxi aprovado via parte 3, Juliette e Alfa, até o ponto de espera pistano 0, ajuste padrão. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera pistano 0, TAM 9384. Afirmativo, táxi aprovado via parte 3, Juliette e Alfa, chamar pronto para o ponto de espera 10, TAM 9384. Verona, chame 105, 125, 1, 3325, tem um bom dia. 251, táxi aprovado via parte principal Juliette Alfa, meu ponto de espera pistão 0, ajuste padrão, confirme, por gentileza, informe POB autonomia e alternativa. Obrigado, 6251, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0. Pronto, TAM 9384. TAM 9384, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento de 1,00 graus com 1,1 nós. Autorizado alinhar e decolar, 1,0, TAM 9384. 51 Lima Tempest, no zero. 51. Chame táxi 4177. Nove 384, decolou aos 48, chame agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 119.8, bom dia, 19384. Bom dia, 9384, mandado radar, voo 300, saída da EL, voo direto Leda. Afirmativo, acessar o 300, saindo no perfil da EL, voando pro de Leda, o TAN 9384. Salvador, bom dia, 7597, no 340, para ganhar um bom eco. Chamou o solo? O ETS 5717. 5717, por gentileza, informação ECO 11895 agora. 251, vento de 100 graus, 119, ajuste padrão, autorizado decolar pistola 0, chané 6251. Bom dia, WebJet 5898, informação ECO, autorização 340 para com 20. Bom dia, 5898, número 2 para a própria guarda. Número 2, guarda 5898. Salvador, 7717 com ECO, no 340 para o ganhão. Gente, bom dia, guarda, senhor. Guarda. Na 6251, decolou 51, chama agora o controle em 119 decimal 8, senhor, bom voo. 1198, acho que é 6251, bom dia. Web 5717, pronto para cópia? Pronto, cópia. Web 7517, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, de decola da pista 10, primeira curva à direita. Subida da EL até a posição Leda, após autorizada a posição Bidese, onde intercepta Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 119.8, Transponder 5002, objeto 5717. Objeto 5717, autorizado para ganhar 1340, decolada 10, primeira curva direita, saída da EL. Então, Leda, após Leda, Bidere. Após Bidere, Upper November 857, Upper Zulu 16, após conforme o nome do final. 7198 controle, para cima desse 5002. 5002, protegimento correto, web 5717. Portão 7, chame e pronto, corpo, puxa, pega acionamento. Chamando pronto, acionamento, 5717. Objeto 580, correção, 5898, pronto para cópia. Afirma. Objeto 5898, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 340, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1 no 6, até Confins. Controle opera em 1 no 9, decimal 8, transponder 5003, Webjet 5898. 340 para Confins, saída da Euleda, pós-bridge, intercepta Upper Zulu 1 no 6, decola da 90, curva direita. Controle 198, transponder 5003, web 5898. 5003, protegimento correto, 5898, chame então para o pushback, acionamento, senhor. Chama, Leandro, 5898. Azul 4177, táxi com 104 a bordo, temos 2 horas e 40, alternando galera. Fazendo 77, autorizado Indy Alpha, para supera pista no zero, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, para supera pista 10, 4177. Esteve a Indy, vai reportar pronto, 4177. O F6749, portão 3, puxa o treinamento. 209384. Já o senhor vai chamar o centro e coordenar com o mesmo, o 9384. Tá bom. Chame táxi. Estacionamento do 6349. Azul 4177, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, tempo 1-0-0 graus com 1-0-9. Alinha e decola da 1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1-0-4-1 3325, bom dia. 251-3325, obrigado. Bom dia, 3201, identifique, desça para 2000 pés, ajuste 1013, via chegada bomba. 77 decolou 57, eu chamo agora o controle em 1, no 9, decimal 8, eu chamo com o voo. 198, obrigado, 4177. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177, vai passando 2000 curvando à direita, se possível, voa da Elda presente. O 4177, suba ao 360 na Prodileda. Prodileda, obrigado, 370. 360. M251, chame centro Recife em 1251, alterno 3325, bom dia. Confira, tá bom, 6251? Chamei sim, chame Recife, frequência 251, alterno 3325. 251, 3325, ó. O Webjet 6749 tem táxi aprovado via Índia e Alta. Até o ponto de espera pista no zero, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no zero, web 6749. Índia e Alfa, 1003 ajustes, em câmbio 6749. Web 6749, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento de 1-0 graus com 1-0 nós. Ali decola no zero, Web 6749. 8 minutos antes de mim. Não queria não. Torre Web 5797, pushback, acionamento, posição 7. Vive 5797, chame táxi. Chamará. 7. Valeu, um abraço a vocês também. 6749, decolou 03, chama agora o controle em 1 no 9.8, senhor, bom voo. Bom dia. Bom dia, 1500 pés, 6749, na lida. 6749, bom dia, subou 340, saída da ela. 34. Leda, 6749. Leda, obrigado. 3201, no livre LS, foi informe estabilizado. Livre LS, informe estabilizado, santo 3201. Azul 477, centro Recife, frequência 251, alterna 3325, bom dia. 251, prefeitura 25, obrigado, Azul 4177. Autonomia 3 horas e 40, alterna com fim. Foi ainda com fim, senhor, confirma somente para B? Jogo 136, autonomia 3 horas e 40. 133, copiado, o Web 5717, táxi aprovado, parte, Juliette Alfa, ajuste o padrão. Chame pronto para decolar de ponto parada 10, Web 5717. Táxi Juliette Alfa, chamada no ponto de espera. Torre 118. Estou confirmando a frequência 136. Opa, 136, Parada, senhor. Ok, chame Torre Salvador, 1895, seu bom dia, 3201. Bom dia, obrigado, bom dia. Estou em Salvador, Santos 3201, bom dia. 3201, no tráfego avistado, ajuste padrão, check-trem. 3, ajuda, baixa de trabalho. 3201, pouso autorizado, avistando zero, vento de 100 graus com 1 nós. Web 5717 decolou 09, chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 119.8, obrigado, até a próxima. Salvador Web 5717. 5717, bom dia, subou 340, saída da El, vigilância, fui direto Leda. Direto Leda, obrigado, 5717. Salvador Webjet, LED India. LED India, só um minuto. Então, 3201.